corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Tá gravando! Oi! Ah, oi, tá gravando este programa maravilhoso, esta é a minha imitação. Silvio Santos. Caralho. Ah, oi. É a pior imitação do Silvio Santos. Mas eu sei fazer o Avalone, quer ver? Polêmica. Polêmica. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Viu? É, foi bem melhor que a do Silvio Santos. Foi bem melhor. Porque a do Silvio Santos parecia a Marília Gabriela. Fiquei meio confuso. Marília também. Gabriela não, é Silvio Santos. Mas oi, vem pra cá você. Vai pra lá, vai pra lá. Não, o Silvio Santos da língua presa. É a pior imitação do Silvio Santos de todos os tempos. É porque é uma menina fazendo. Ah, né? É uma menina, é a Silvia Santa. É a Silvia Santa. Silvia Sente, olha isso. Por que você não imita a Silvia Sente? Nem sei quem é. Ah, como não sabe quem é Silvia Sente? Como não sabe quem é? Não sei quem Todo mundo sabe quem é Silvia Sente. Quem que é Silvia Sente? Mostra a foto. Thiago tem álbum de Silvia Sente. Não, não tem álbum de Silvia Sente, que ela é mais velha. Que é coisa pelada? Era uma atriz pornô mega famosa. Mega famosa das antigas. Ah, só deve conhecer a bunda e o peito. A cara não deve conhecer. Caceta, nunca parei pra pensar que a Silvia Sente é o Silvio Santos. Ela fala, mas vem pra cá você. Mas vem pra cá. Ui, vem. Você quer a porta número 1 ou a porta número 2? Qual porta você quer entrar? A número 1 ou a número 2? Oi, eu sou Dani Tarelli. Vamos abrir as portas da esperança. É. Roda o peão. Roda o peão. Né? E o rolo entrando, né? Rolo entrando. Vai. Rolo entrando. Ai, caralho. Eu sou o Érico Borgo. Eu sou o Marcelo Hessel. E eu sou o Thiago Romariz. Ai, que bom, né? Todo mundo aqui na chamada, né? Muito bom, né? Todo mundo veio hoje, presente, né? Todo mundo veio. Todo mundo e veio. E se você quiser mandar o seu e-mail, é omeletenights@omelete.com.br. E-mails maravilhosos, como sempre. Um beijo a todos, tá? Mas antes de ler os e-mails... Parece o fim já do programa. Não, que tem que já começar, porque a pessoa já se empolga e já escreve um e-mail. Explica pra gente como que é. Como é que você faz a interação com o ouvinte? Como assim, interação então, com o ouvinte? É isso que você tá fazendo. Explica pra gente. Não, segredos. É que assim, aí o ouvinte... Eu quero saber os entendeu? Meandros da comunicação. Não, porque aí o ouvinte já sabe. O e-mail, no decorrer do programa, se ele tiver uma ideia, putz, eu tô com uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta, ele já escreve ali. Você tá entendendo? Escreve ali aonde? No e-mail. Ah, porque ele já abriu. Nessa hora ele já tá com o e-mail aberto. Ele já marcou o e-mail. O omeletenights@omelete.com.br. Já anotou o e-mail. E tá o subject, o que ele vai escrever? Que tá com o computador aberto, enquanto ele tá assistindo pornô, ele escuta o Omelete Nights, entendeu? Putz, tem um e-mail, que é, inclusive, que a gente recebeu aqui, que o cara faz sexo ouvindo o Omelete Nights. Como assim? Ele é um e-mail maravilhoso. Quer começar com esse? Não, eu quero começar com a Lula, que eu tô muito chocada com essa história da Lula. Que Lula? Quem é Lula? A Lula que engravidou. Quer dizer, a mulher que engravidou da Lula. Ah, que tá rolando no Facebook. Que é isso? Foi na Coreia, né? Coreia. Ah, podia ser, Coreia, né? Coreia do Sul, tava rolando lá um banquete de Lula, eles comem muita Lula. Lula é uma delícia mesmo. Só que aí você tem que tirar os órgãos internos da Lula. Você não pode, você usa só aquela... Você come só a parte de fora da Lula. A parte de fora da Lula e as perninhas da Lula. Que a perninha da Lula grelhada é uma delícia. A perninha de Lula, as aranhinhas, aranhitas. Aranhita, no Panamá e em alguns países aí latinos. Chama aranhita. Chama aranhita. Eles pegam só aquela perninha, que não sei se é perna, porque sai da cara dela, né? A Lula é um, olha... Lula é um mini tentáculo. É uma criatura fascinante. Exato. É um mini tentáculo. Só que aí você tem que tirar tudo que tem dentro da Lula. E a mulher comeu uma Lula que estava com todos os órgãos internos intactos. Tá. Quais são os órgãos internos de uma Lula? Por exemplo, a Lula tem o quê? Intestino? Era um lulo, na verdade. Era um macho. Era um macho. Era um lula macho. Tá. Ele o tava... Lula tem o quê? Pinto. Pintinho. Lula tem pinto. Não, ele tem um negócio... Lula tem saco? Tem o saco de. Tem o saco. Tem o saco de tinta, né? Que o saco de tinta, o Lula. Tem um saco de tinta. Lula tem o quê? Um coraçãozinho. Mas a Lula solta tinta? Tem o quê? A Lula intestino? Solta. Lula intestino. Tem estômago, Lula? Tem, lógico, tudo tem estômago. Não, nem tudo tem estômago. Ué, não sei, planta, tem um bicho que não tem estômago. Qual bicho que não enfim, tem estômago? O que importa é que ele pode inseminar coisas, entendeu? E ele inseminou uma desafortunada coreana aí. Tá, aí essa bicha comeu a Lula, o Lulo. Essa mulher coreana, sim. Com o pinto dele dentro, os órgãos internos do Lula. Ele tem, o negócio é o seguinte, ele tem um espermatozoide da Lula, parece que é meio um espermatozoide já cabuloso, assim, que tipo, já é meio que se mexe, não sei, que fica esperando. Ele é a próxima geração do espermatozoide, assim. É, tipo, a Lula é foda, entendeu? Tá. E aí a mulher comeu o negócio. Ela comeu e tipo, o espermatozoide do treco lá, já grudou na língua. E na garganta dela, ela começou a sentir coisas mexendo dentro da boca. E quando foram ver as paredes, porque esse, a Lula solta e ejacula perto do, de alguma coisa, e essa porra louca da Lula... É porque tá na água, gruda, né? Na água, ninguém é de ninguém. Ela vai, ela sai ali, ela gruda em alguma superfície que ela achar, daí vai a outra Lula, a Lula fêmea, e cospe a sua whatever lá que ela tem. E aí junta naquele samba lá, aquele caldo. E aí gera um lulito. E aí gera o lulito. E o... Mas esse espermatozoide é que nem casa de swing, né? Que você precisa limpar tudo e tal. Por isso que não é legal quando o caso de swing é feito com veludo, aquelas coisas de veludo, porque gruda a porra lá e não sai mais. Não dá pra limpar. Mas você chega lá, você esporra em tudo, entendeu? E aí você... Bom conhecedor você, né, Hessel? Eu imagino que seja assim, uma casa de swing. Porque eu nunca quero entrar numa casa de swing. Eu imagino que seja o lugar mais insalubre do mundo. Sai coberto. Sai coberto. É, tá, mas é peraí, mas o espermatozoide do Lulu tava na boca da mulher, é isso? Tava na boca e parece que ele mexe, alguma coisa assim. Eu não li direito. Mas ela engoliu? Não, que cravou, entendeu? Cravou, ele entrou. Como tá grávida da Lula? Tá grávida, a mídia... Olha, se ela tiver grávida, eu imagino que vai acontecer uma coisa parecida com o do Prometheus, na hora que a menina vai fazer a cirurgia lá pra tirar o... É verdade. O negócio da barriga. É que é uma mega Lula aquele ali. Que quase, é uma mega Lula aquilo, basicamente. É. Aliás, deve ser uma delícia aquela coisa de Prometheus, porque dá pra fazer muito arroz, né? Tem aquela Lula que você recheia de arroz. Sim. Que tem lá no grego, que a gente foi lá. Tem um grego, tem um restaurante grego aqui em São Paulo, que o cara faz a Lula. Acrópolis, ó, recomendo. Acrópolis. É caro pra caralho, velho. Tipo, o lugar é porquinho e tal, mas eles... Não é mega caro pra São Paulo, assim, mas é caro porque é frutos do mar. Não, é caro, velho. Pô, é caro pro lugar, que parece um boteco feio. Pro Bom Retiro é caro. Ela foi no médico. Foi, aí falaram, ah, tá, você tá com fecundada, a Lula fecundada na cara, entendeu? E pronto. Aí acho que tiraram, limparam, não sei. Que nojo! E já é o segundo caso. Você tá com espermatotite, deve ter um nome. É o segundo caso já. Aí nasce um tentáculo na língua da mulher, se né? Deixar, ia nascer, sim. Se deixasse, ia nascer. Não vai nascer, né? Se deixasse, nascia. Não, porque tem que ter, pra ele poder fecundar, tem que ter o Bregenite da Lula. Tem que ter um óvulo. Eu não sei ao certo como é, eu não sei se ele sozinho, ele não faz o... Você sabe onde você ouviu isso? Eu acabei de contar, eu não sei direito. Olha pra você ver como sua informação tá de segunda isso mão. Isso tava no Facebook também. Tudo que tá no Facebook, você desconfia. Não sei dá lá. Pra acreditar muito. Não, também. Gente, mas a Lula, até onde eu sei, ela não se reproduz sozinha. Ela não se masturba. Ela... Não ia falar isso. Eu sei lá. Ah, tá. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, ela ia precisar do óvulo, sei lá se é óvulo, da Lula. Então, no caso da mulher, como ela tava na boca, não ia nascer uma lulinha. A não ser que ela tenha comido duas lulas dessa defeituosa, um homem e uma mulher. Uma lula macho e uma fêmea. E aí você tem sua própria lulinha depois. E aí você tem, é como se fosse aquele aquário que tem as formigas, que você pode ter um viveiro de lulas. Que saíram de você, tipo, você é mãe adotiva. Mas seria muito mais fácil o parto de uma lula, da mulher gerando a lula, né? Porque, por exemplo, a criança, sai a cabeça, o médico tem que puxar, né? A cabeça e tal. No caso da Lula, ela joga os tentáculos pra fora, já abre assim e vai... Entendeu? É igual, ela não, se impulsiona. Fácil. Se impulsiona e aí ela sai. E ela tem um formato sai. Bom. Tem um formato bom pra deslizar. Acho que é muito um mais formato... fácil. Acho que eu vou adotar essa ideia aí. Isso, engravidar de uma Lula. Gravida da Lula. Gravida boa. Do acho Lula. Acho que é isso aí. O que você tem hoje? Você tá... Olha, você tá... O quê? Você tá muito louca hoje, hein? Toda semana ele fala que eu tô muito louca. Olha, Érico. Eric Borges. Eric Borges. Você me conhece há um ano. Há um ano você fala isso. Quer dizer que eu sou assim, você não concorda comigo? Todo dia é uma surpresa. Você não concorda comigo que eu sou assim? Você me conhece há um ano e há um ano você fala a mesma coisa? Todo dia é uma surpresa. Porque eu sou assim, não é verdade? Mulher surpreendente, né? Vocês não querem falar mais nada de coisa absurda? Que vocês viram a gente tava falando do bracinho da Acrópole lá, né? Que ele faz uma lulinha recheada, parece um bracinho de neném. Parece um bracinho, sabe aquelas bonecas que são os bracinhos meio rosinha assim? É mais ou menos o tamanho de um braço de boneca, um pouco maior, aquelas bonecas gordas, que aí você recheia com arroz, um arroz, um risoto. Não, sabe o que eu li uma vez? É uma coisa meio canibalista, assim, porque são pedaços de lula dentro da lula. É o inseto. Tem um pessoal muito louco, né? Lá na China, Coreia, são meio pirados, né? Eu li uma vez, eu não lembro se era na China ou se era na Coreia, mas diz que tem uma lenda de que feto faz bem pra pele, é tipo... Tem um feto. Filme? Feto. Humano? Humano. É bom pra pele, não envelhece e tal. E os negros estavam... vaidade. Os negros estavam comendo, as negras estavam comendo tem crianças. Tem um filme, Escravas da Vaidade, não é? Feto isso não é real. Sei, mas porra é ótimo pra pele. O que é bom pra pele? Porra. Você que tá dizendo, né? É, já cimentou, vai lá na casa de swing, né? Tem um filme que chama Escravas da Vaidade, que é sobre isso. Tem uma mulher que começa, que tá com essa preocupação de envelhecer e tal, ela começa a comer fetos. Eles fazem o dumpling de feto. Entendeu? Ela faz... Uma guiozinha de feto. Tem um dumplingzinho, é do Fruit Chan. Que horror, né, gente? É, você que gosta desse tipo de filme aí, você não, que é muito louco. Não, mas aí você vai pra um lado muito obscuro. Não é tão obscuro, esse filme passou no cinema. Omelete. Então vamos pros e-mails. omeletenights@omelete.com.br. Tem bastante e-mail com perguntas nerds e nem tanto, mas são perguntas bacanas. Faz uma pergunta nerd aí que a gente vai responder agora. Sou Anderson. Esse é o nome dele. Anderson. De 22 anos e estudante de biotecnologia. A gente precisava de estudantes de biotecnologia, de ciências em geral, aqui pro Omelete Nights ficar aqui, assim. Porque a gente tem muita dúvida científica ao longo do programa. Muita dúvida. É verdade. Sim. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: quais foram seus piores pesadelos? E qual pesadelo você não gostaria de ter? Pesadelos. Meu pior pesadelo, tá aqui na ponta da língua, foi com ET, de novo. Eita, de novo, aquele sapo maldito. Eu sonhei que eu tava no fundo da casa da minha mãe, que eu ouvi o cachorro latia, eu saía. E aí eu ia lá pro fundo, chamar o cachorro corria de volta pra dentro, que é o que cachorros fazem, quando você chega, né, ele te atrai, e aí ele corre, embora. E aí eu vi o ET, alguns passos de distância, tentei correr e não conseguia, porque estava paralisado. E aí ele foi chegando. Com seu dedo luminoso. Enfiando seu cu. Quando ele foi tocar-me com seu dedo luminoso, eu acordei. Que bom, né? Em suor, gritando. Um cagaço, porque eu odeio o ET. Se você gosta de ET, você é um perturbado. Meu pior sonho, um sonho recorrente que eu tinha quando era moleque, graças a Deus não tenho mais, é um sonho claustrofóbico, que eu tô numa sala que não tem nada e as paredes começam a se fechar, o teto começa a descer e todo o quarto, as paredes e o teto são revestidos de pregadores de madeira. Sabe quando você tá num filme que vem tudo espinho, o espinho sai da parede assim? Não, e são espinhos, são pregadores de madeira. São pregadores. Eu achei que você fosse, que a coisa ia fechando e ao mesmo tempo fossem saindo bolhas de sabão. Porque você querido ouvinte, você não sabe que Marcelo Hessel, ele é bolhosaponofobia, ele tem bolhosaponofobia. É um medo conhecido do latim polosaponofobius, é um medo... Não é um medo, é ojeriza, é muito ojeriza diferente. Ojeriza é diferente. Ele tem um... Nojinho. Um nojinho. Do latim também, nojinhos. É. De bolha de sabão. Ele não pode ver bolha de sabão. Eu ele acho fica... que há lugares e horários pra tudo nessa vida. Você tá no seu escritório e as pessoas começam a soltar porra dessas bolhas de sabão. Na sua mesa vai ficar aquele sabão em cima da mesa. Você não vai poder fazer nada sobre isso. É que vai você sabe, que limpar, cara, a mesa. Entendeu? Você sabe que... E aquele sabão foi feito pra você enxaguar depois. Não existe nada. Eu nunca vi nada te fazer tão nervoso como bolhas de sabão. Nada. E eu te conheço há 10 anos, Ressa. A única coisa que não se enxágua é aquele condicionador Neutrox que você passa quando seu cabelo é muito ruim. Você passa pra deixar ele brilhantinado, assim, entendeu? É a única coisa que você não enxágua. Já a bolha de sabão você tem que enxaguar na hora. Porque senão você vai morrer. A bolha de sabão vai matar você. Nossa. Meu pior, eu tenho dois sonhos horrorosos. Tipo, um, desde que eu tenho, é recorrente, é tá preso no elevador e o elevador sempre tá caindo, tipo, ou pendurado por um fio, assim. Sim. Vivo tendo esse sonho, é agoniante. E o outro é, às vezes, eu mergulho ou estou dentro de uma piscina de caranguejo. Olha! Caralho. Quer dizer que vocês dois têm problema com... Gente, com vamos pinça, ver no Google o que é sonhar com caranguejo. Peraí. Gente, eu achei um significado maravilhoso pro Thiago Romariz. Qual? Se você vira um caranguejo em seu sonho, significa que você deverá ter perseverança e também tenacidade nas tomadas de decisões. Ai, você... olha como é o mundo da análise dos sonhos. Você talvez poderá se tornar uma pessoa bastante pegajosa e dependente, ficando sempre pendurada em esforços e desesperados. Mas ainda olha como é a análise dos sonhos, Thiago. Os caranguejos podem também ser um símbolo de personalidade facilmente irritável e ranzinza. É a cara do Romariz, né? O que o caranguejo tem na frente? O que ele tem? Ele tem uma pinças, garra, né? Gás. Pinças ou gás, também conhecido como tenazes. Tenazes. E aí o cara fala assim, precisa ter tenacidade. Ah, vá. Cara, isso aqui é muito sério, é. Fácil, né? É muito sério, sim. Ó, aqui, ó. No Camboja. No Camboja? Sonhar com caranguejo é um sinal de boa sorte. E que os desejos serão realizados, viu? Olha. Então é uma coisa boa, do Romariz. Prefiro do Camboja. No Camboja é mais legal, deixa eu ver esse aqui. Legal. Camboja, morro de medo do Camboja. Eu aprendi assistindo os filmes da década dos anos 80. O Camboja tem 80. O Coronel Kurtz lá. Exato. Ah, mas olha, isso aqui interpretou melhor, ó. Você é o tipo de pessoa que não deixa isso. passar uma boa oportunidade. Você agarra uma chance. Você agarra. Não ande de lado. E no jogo do bicho, é o burro grupo 3, tá? Caso você queira jogar no bicho. Deixa eu ver se tem sonhar com pregador. Acho que não tem pregador, essa. Ao sonhar com suas roupas. Não, não é só as suas roupas. É só o pregador. Mas tá aqui. É um símbolo de que... É um símbolo de sua auto público. O que é alto público? Não é uma palavra. E isso. Como você é percebido, mas tá aqui. É, então. É um indicativo do ato de você se colocar na frente dos outros. O Hessel não se coloca na frente de ninguém. Tá errado isso aqui. Tá escrito errado e tá errado. O Hessel, o Hessel, essa coisa é de se colocar na frente das pessoas não é bom. O rolezinho do shopping, não é? Hessel se coloca ao lado do público, ao lado do povo. Ah, olha aqui, esse aqui é melhor. Hessel do rolê. Ver um pregador em seu sonho representa uma dura lição pessoal que você precisa aprender. Você pode estar nutrindo sentimentos de culpa e autopunição. Você precisa parar de ser tão duro consigo mesmo. Olha esse! E, olha, e o pior de tudo que ele vê 1.000 pregadores. Você tá muito culpado, Marcelo Reis. Muita culpa. Um milhão de pregadores. E milhão sonhar com pregadores no Camboja, o que acontece? Não tem aqui, na parte do Camboja é só de caranguejo. Caralho, que específico, né? Eu sonho, o que significa sonhar com pregadores? O que significa sonhar com um caranguejo pregado no Camboja? Essa é do caranguejo. E que a sua, tem, hein? Você não falou, você enrolou, deixa eu ver. Eu tenho muitos sonhos bizarros. Eu sempre sonho com água. E é sempre na praia onde minha mãe mora. Eu sempre sonho que tá vindo um tsunami. E eu sou atingida, mas eu sempre sobrevivo. Eu não morro no tsunami. Eu saio nadando e acabo me segurando em algum lugar. Mas esse é um sonho que me deixa muito desesperada. Porque é sempre na mesma praia. E... Podia rolar, então, um encontro, né? Você pode ter um sonho desse e na hora que a onda vem, ele traz o Harry Styles, que é o cara do One Direction. Surfando, né? Surfando. Então, do One Direction. Nossa, eu tô andando sonhando assim, muito com Harry Styles, do One Direction, não sei porquê. Não tem no Google isso. Sonhar com Harry Styles não tem. Chega a ser um pesadelo porque ele é simpático no meu sonho. Não é um pesadelo. Você faz o que com ele no seu sonho? A gente troca ideia, a gente é brother. Vocês nunca fizeram nada mais carinal. Nada, porque ele é criança. Eu fico meio que meu irmão mais novo, eu fico defendendo ele. Entendi. Tipo, a gente vai pro bar, ele não pode entrar porque ele não tem 21 anos. Eu fico, gente, não tem problema, ele entra comigo. Quer dizer que vocês sonham na Califórnia, vocês sonham em lugares... É, não, mas okay. Já que você vai sonhar, você tem que sonhar alto, né, Érico? Okay. Ah, Omelete Nights. Ah, então tá, né? Próximo e-mail. Não, já todo mundo já falou, né, gente? Vamos seguir o barco. Bruno Barney. 25 anos, gostaria de saber da gente o seguinte. Se vocês fossem vender suas almas para algum demônio da ficção, qualquer onde, livro, filme, etc., para quem seria? Pro Diabo do Al Pacino, lá do Advogado do Diabo. Puta, eu ia falar isso. Ele arruma umas linhas muito gata. Todo mundo ia vender para ele, né? Porque é o Al Pacino, né, gente? Ele é o Al Pacino. Nem vendeu, ia de graça pro Al Pacino, né? Nem precisava nem vender, se ele me pedisse. E aí, o Érico, você lembra que você não falou? Eu, o Hessel e o Thiago vamos vender pro Al Pacino. Advogado do Diabo. Tem aquele Diabo bom também, daquele filme do... Daquele cara lá, ó. Aquele filme. Com aquele rapaz que fez aquele outro. Cara, tem em casa esse filme. É o Coração Satânico. Sim, que é o De Niro. Que é o De Niro. É um Diabo legal também pra se vender. Tem um pouco de receio do... Ele é muito... Se eu fosse vender... Eu ia vender a minha alma pro Mephisto do universo Marvel, porque o Mephisto, ele tá no universo Marvel, né? Então, sei lá, eu podia ser a... Podia ter do superpoderes. Que aparece no motoqueiro? O Mephisto aparece no... É. Não, mas eu não o do filme, né? Eu quero estar no universo Marvel, não no universo do Nicolas Cage. Que é bem legal. Mas o universo do Nicolas Cage tem a Eva Mendes. É verdade. Sabe, eu quero escolher um diabo pra você vender a alma, Hessel. Eu quero escolher o diabo que você vai vender a alma. Qual? O Little Nick, o Adam Sandler, tá? Quero que você venda a alma pro Adam Sandler. É o Harvey Keitel que faz o diabo nesse filme. Mas puta. Caralho, é legal de novo. Mais um e-mail. Do Black Lucão. Black Lucão. Hein? Eu não sei o que é isso. Então, minha pergunta é o seguinte. Lucão, se você preto. Fosse mandar um e-mail anônimo pra alguém, algum lugar que você ouve, qual seria o seu... Seu nome, código aí, pra ninguém te reconhecer. Nossa, eu ia inventar um nome tipo dos trotes do Bart Simpson, assim. Sabe? Um trocadilho bem imbecil. Você tem que inventar um nome que quando você escute... Você... Tô masturbando. tô masturbando. Que quando você escute, você saiba que é você, porque às vezes, né, tipo... É, tipo, Eric Borges. Às vezes recebemos aqui uma carta de Eric Borges. Então, meu, eu colocaria, acho que eu mandaria o Besouro Suco. Besouro Suco, que é o nome que eu usava na época do Counter-Strike. Besouro Suco. O nome que eu usava. Você, Thiago Romariz. Pô, sei lá. Iniesta do Sertão. O Iniesta do Cangaço. Iniesta do Cangaço. Uma boa, né? Pronto, acho que ia ser isso. Iniesta do Cangaço. E você, Dani Taranha, que nome você usaria? Eu geralmente, quando eu tenho que forjar um nome, forjar um nome. Normalmente, quando você faz isso, que nome que você usa? Eu uso o nome dos meus pets. Assim? Não, eu uso o nome dos meus pets. Eu tive uma cachorra chamada Bunny. Eu tenho uma gata chamada Eva. E o nome da minha gata é Eva Montana, por causa do Tony Montana. Então acho que eu usaria o nome da Eva, Eva Montana. Entendi. Entendeu? É, boa. Sempre uso o nome do... Você sabe que o seu nome de travesti é o nome do seu pet mais o último nome da sua rua. Mas é o nome do... Não, isso não é o nome do travesti. Esse é o nome como profissional da indústria pornô. É esse que é o nome. Não, nome de travesti. Não, o nome do seu primeiro bicho de estimação, mais o nome do lugar onde você morava quando você cresceu. Esse é o nome Tá indo muito longe. Esse é o nome do seu astro pornô. O seu nome de astro pornô é o seguinte: você pega o primeiro nome do seu primeiro. O nome do seu. Seu bicho de estimação. O nome do. Seu nome de astro pornô é o seguinte: você pega o nome do seu primeiro bicho de estimação e o nome da rua em que você cresceu quando era criança. Tipo, a primeira rua, assim. Entendeu? Esse é o lance. Nossa, eu ia ser a Bunny Cinquini. Bunny Cinquini, tá aí perfeito. Bunny Cinquini. Isso ia ser foda, porque, tipo, como eu morei em Maceió até os 4 anos, eu nem lembro qual era a rua. Eu lembro do bairro, mas eu não lembro da rua. Pode ser outro lugar, então. Aí eu me mudei pra Brasília. Tipo, Brasília é só número. É, Brasília é ruim. Ia ser ruim, tipo, sei lá, eu ia colocar o nome do meu primeiro cachorro. Não lembro, acho que era Thor. Aí eu vou colocar Thor 312. É quase um. É quase um nick de internet. É de um usuário de fórum isso. É um usuário de fórum, nick de internet. Ou seu e-mail, arroba gmail. Não, como é um astro, podia ser também um. É tipo, Thor 312 milímetros. É, então, ele podia já ir pra outro lado. É, que é um Thor astro é um nome pornô. Bom de astro pornô, né? Pois é. Ou sei, eu sei qual é. Pirata Damastor. Pirata Damastor? Que rua Damastor é essa? Não é isso? É a Pinagés. A Pinagés, Pirata Pinagés. PP. É, mas eu não cresci lá, né? Na verdade, eu cresci na rua Cisalpina. Então seria o Pirata Cisalpina. Nossa. O Pirata Cisalpina. Puta, eu ia ser o pior astro pornô. É, tipo, ninguém ia me levar a sério. Nem pra Pirata serve esse nome. Pirata, cara. Que nome é esse? Pirata. Pirata. Não, é. Você não ia ser um bom ator pornô. E o seu, Hess? Tarugo Gronk. Tarugo Gronk é perfeito. Olha, eu assistiria o filme de Tarugo Gronk com a... É? Como é? Bunny Cinquini. Bunny Cinquini. Os astros de pornô italianos são os melhores. Tarugo Gronk e Bunny Cinquini em... É? Picardias à meia-noite. Picardias à meia-noite. É isso aí. Com participação especial de Thor 139, né? Pode ser. É, só que ninguém chamou o Pirata Cisalpino. Que falou, esse cara não. É muito broxinho. A direção Pirata Cisalpino. Mais um e-mail aqui do Black Lucão. Gostaria de saber de vocês se houve ou se houvesse, né? Se houvesse, né, Black? Se houvesse um jogo real de jogos vorazes, se vocês assistiriam. E caso houvesse a possibilidade de participarem para ganhar fama, glória, dinheiro, mulheres ou homens, se vocês iriam. Eu gostaria de jogar umas pessoas lá, né? Seria legal você poder jogar os seus inimigos. É, mas não tá tão longe assim. O BBB é praticamente isso. A diferença é que não morre, as pessoas não morrem, né? Elas, mas elas, ninguém quando elas enfrenta... saem do BBB, elas são esquecidas pra sempre. Mas é como morrer. Tipo, eu ia fazer uma fazenda tipo da Record, ia colocar uns jacarés, assim, uns bichos esquisitos, uns dragão de Komodo e tal. E aí ia largar uns negros lá. Caralho, e aí, meu, se vira. Do caralho, seu reality. Não é? É muito mais legal. Foda. Com dragão de Komodo, você me conquistou. Dragão assim, de Komodo, jacaré, uns alligator, assim, dragão de Komodo. Deixa eu ver o que é mais, uns bichos estranhos. E aí, uns avestruz, umas emas, assim. Que corre atrás. Não, lhama que cospe na pessoa. Pá! Cospe na sua cara, lhama. Ia pôr uma... Tem que fazer o quê? Ordenhar a lhama? Porque você tem não, que ter você tem que sobreviver, porque eles vão te matar. O como último a que sair. Vai te matar como? Não, a lhama vai te desprezar, ela vai cuspir na sua cara, ela vai te desprezar. É diferente. Terror psicológico, né? Terror psicológico. Bota umas naja, umas pô, imagina, lá. Pega umas paniquete aí, aprendendo a cavalgar a lhama, entendeu? Aprendendo a cavalgar o dragão de Komodo. Não imagina tem lhama que suporte uma paniquete, velho. Não tem lhama que aguente uma paniquete. Precisa ser rinoceronte essas coisas pra aguentar paniquete. E agora tem um e-mail muito legal de um nerd orgulhoso que vai ser papai nos próximos meses. Parabéns. O bebê que vai ficar no forno. Parabéns. Espero que não seja o bebê feto que as negas comem, né? Eu falo parabéns da boca pra fora quando as pessoas falam, desculpa aí você que teve filho perto de mim. Eu falo parabéns da boca pra fora. Eu não acho que ninguém deve ser parabenizado por ter... Ai, não fala. Como você é insensível. Eu não acho, velho. Eu não acho. Insensível. Eles querem ser pais. Deixa eles serem. Se você não quer, tudo bem. Mas deixa. Quem quer, pode ser. Qual que é o problema? Eu acho que ninguém tinha que fazer isso. Filhos das pessoas vão trabalhar pra pagar a sua aposentadoria, tá? Tá aí. O serviço social que vai te sustentar. Nunca parei pra pensar desse jeito, tá certo? Pois é, eu penso assim. Vou usufruir de seus filhos, é isso que eu vou falar assim. Parabéns, usufruirei de seus filhos. Nossa, que coisa pra falar pra alguém que vem te contar que tá grávida, né? Olha, esse e-mail é do Marcos Silva. Ele é um papai, vai ser papai nos próximos meses. Parabéns, Marcos. E ele falou que ele e a esposa sempre foram criativos com o nome dos cachorros e que agora tá tendo que dar um nome sério pro filho ou pra filha, ele não sabe se é menino ou se é menina. Anakin. E ele quer que a gente ajude ele a escolher o nome da criança. Eric Borges. Um nome nerd, ele queria um nome nerd. Eric. Eric, olha, Borges. Tem uns nomes nerds que são muito manjados. Kal-El. Kal-El não dá. Quem é Kal-El? Deus, né? Kal-El não dá. Anakin não Kal-El dá. Kal-El é o Superman. Ah, tá, desculpa. Anakin. Pedro. Pedro Prado. Pedro é o... Prado. Pedro Prado, que é o nome do Peter Parker aqui quando saia pela Ebal. E o Clark era o que? Era o Carlos. Carlos. Puta, sério, cara? Carlos? Lane, né? Mas enfim, ele falou se é homem ou mulher? Ou... Não, ele não sabe, ele não sabe. Ah, não sabe. Lana também é muito manjado. Manjado pra caralho. Pô, Diana. Diana é o nome dela. Nerd e normal ao mesmo tempo. Quem é a Diana? Diana é a princesa amazona, a Mulher Maravilha. Ah, Diana, bom. Ororo. Ororo. Ororo. Aí nascer, um bom nome pra uma criança, se ela né? nascer moreninha assim, Ororo. Gamora? Gamora? Gamora. Gamora. Esse aí ninguém vai ter. Vai ser. Se eu tivesse uma filha, ia chamar Jubileu. Jubileu seria o nome. Jubilation é o nome dela, cara. Como? Jubilation Lee. Jubilation? É o Jubilation. Jubilation. Não, Jubilation é o nome de baiana, hein? Qual o seu nome? Jubilation. Seu nome de baiana seria Jubileia. Antônio Stark. Antônio. Ou Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio. Que beleza. Temos aí. Que beleza, Antônio Eustáquio. Como é o sobrenome da pessoa? Deixa eu pegar. Acho que é Silva. O nome dele é Marco Silva. Então seria Antônio Eustáquio Silva, é isso? Antônio Eustáquio, mas aí pode ser uma palavra só, Antônio Eustáquio. É. Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio. Ou nem precisa do Antônio, faz só Tônio Eustáquio. Tony. Tônio. Tônio Eustáquio. Tônio Eustáquio. Tônio Eustáquio Silva. Darkseid. Omelete Nights. Olha só, o Glauber Rocha. Ah não, é Glauber o Show. Glauber Rocha. Eu li Rocha, porque eu lembrei do Glauber Rocha. Mas é Glauber Uchoa, ele é jornalista cearense que mora em Fortaleza. Eita. Ele tem 38 anos e ele pergunta o seguinte: o boom do mercado nerd, olha que pergunta séria, hein, vocês? A gente adora. Agora vocês vão mostrar o lado sério deste programa. O problema é que no Omelete Nights, na metade da pergunta séria... Já era. Nenhuma chega ao final. Mas vamos lá. Vamos tentar. O boom do mercado nerd que existe atualmente me incomoda profundamente, pois tudo agora tem que ser nerd para estar na moda, para vender ou ser popular. O que realmente me preocupa é que isso está criando uma geração de jovens abobados que só conhecem literatura se for fantástica, cinema se for blockbuster e se preocupam com assuntos só se forem nerds. O que vocês pensam disso? Nossa, como é que ele chama? Me adiciona no Facebook aí, quero ser seu amigo. Glauber Uchoa. Glauber Rocha. Que eu chamei de Glauber Rocha. Acho que Glauber Rocha pode fazer o seguinte. Glauber Rocha. Vá. Que o bunda nerd. Vá. Tem um debate na Campus Party. Olha debate só. Com Eric Borges e convidados, em que discutiremos o abominável novo nerd. É justamente abominável esse tema aí. Abominável novo. Porque eu concordo com você, cara. Totalmente. Tipo, essa molecada que se diz nerd hoje, oh, eu sou nerd. Você é nerd? Você entende do quê, querido? Você leu, você assistiu os Vingadores e acha que é nerd? É. Pô, vai estudar, entendeu? Nerd é o cara que manja das coisas. Que... Ah, e não só isso, né? O cara, ele só pensa em ler... um nicho da literatura, entendeu? O cara tá fechando o olho pra um monte de coisa espetacular, entendeu? Tem muito mais realismo fantástico, muito mais fantasia se você for ler, sei lá, se você for ler Borges, por exemplo, do que se você ficar nesses caras de fantasia aí que escreve livro pra virar filme, entendeu? É, também eu acho que faz parte de um negócio que aumentou, né? Tipo, a cultura pop nerd aumentou, mas tem, tipo, alcança muito mais gente hoje do que alcançava antes. Aumentou, mas aumentou do jeito errado, sabe? Tipo, eu acho que toda a galera que se formou... O cara cresceu lendo Omelete, porra, cresceu lendo Omelete, né? Então o cara... A gente fica falando coisa pra caralho, a gente fala de Asimov, o Hessel aí falando de Borges, cara. Porra, o cara que lê a crítica do Hessel que não fala, eu não consigo entender o que esse cara fala, entendeu? Mas eu volto pra escola. É, volta pra escola. Né? E aí, ignorante, né, o Hessel, ignorante. Pois é, mas é, tem que voltar pra escola mesmo, mas esse é o problema, cara. Tem nego saindo aí do terceiro colegial que não sabe escrever. É porque não tem referência, né? Tipo, a referência do cara é simplesmente o que ele viu há cinco anos. Mano, mas é que tá, não precisa ter referência. Do cara, é, a referência do cara é a porra do youtuber, exato, entendeu? Que não, também não manja merda nenhuma, que a maioria deles, você vai... Vale, eu desafio qualquer youtuber desse a subir num palco comigo. Tá aqui, ó. A referência principal que as pessoas precisam é, tipo, dar uma busca na palavra no Google. A primeira resposta é um dicionário. Você vai lá e veja qual é a definição da palavra que você não sabe, entendeu? Tipo, é isso. O cara não tem o dom de dar um Google num negócio que ele não conhece. Então, senhoras e senhores, está chovendo muito aqui neste exato momento. Então, se você escutar um barulho de chuva, um barulho de trovão, um barulho de raio... Não é chiado da sua TV. Não é o seu ouvido. É... Tsunami, furacão, roda-moinho... É a tempestade, é o dilúvio que nesse momento está rolando aqui... Ciclone. No estúdio do Omelette Nights, ok? Orra, meu. Orra, meu. Orra, meu. Mas é brincadeira, viu? Agora é o Faustão. Agora é o Faustão. Você está muito bem, Faustão. Nossa, eu acho Orra, que... meu. Temos que fazer um brincadeira, só tem fera inteiro, aqui, assim. Ó. Só tem fera. Quem sabe faz ao vivo. Caçulinha. Eu sou da época do Caçulinha, né? Ainda existe o Caçulinha. É que véia, né? Bom, Caçulinha... essa é a minha imitação do Faustão. Pegando a idade aí, Dani da Aranha. Poxa, vou todo fazer mundo 32 você... esse ano. Todo mundo achando que você era uma mocetona viçosa e aí se entregando é, a idade. O taxista me deu 23. Fiquei tão feliz. Nossa. Vou fazer 32. De troco, né? De troco. Ah, como você é ridículo. Deu 27, a corrida deu 27, aí ele falou... Ele olhou pra mim e falou, moça, de 23 anos. Eu não, vou fazer 32 em abril, me deem presentes, por favor. De troco, você pagou ele com 50, você deu uma onça pra ele, ele falou, 23. Ha, ha, ha, ha. Só porque você é o mais velho da turma. É isso aí, crise de meia-idade chegando. Então. É isso aí que acontece. Acontece mesmo. Paulo Prado, conversando com meu namorado, olha, gay... Ou é Paula? Eu marquei errado. Bom, enfim. Ou Paula ou Paulo Prado? Paulo ou Paula? Tanto faz, foda-se. Conversou com... Essa coisa de gênero tá ultrapassada. É, tá ultrapassada. É verdade. Conversando com o namorado, levantou uma pergunta que tanto, um tanto quanto bizarra e quero saber as respostas de vocês. Se cada um de vocês tivesse o poder de se transformar em outra pessoa como a Mística, e o seu namorado ou namorada pedisse para que você virasse alguém na hora do sexo, isso seria uma traição? Não. Não, é uma fantasia normal. É tipo cosplay. Tipo cosplay. Tipo cosplay. É tipo cosplay. É você, sabe? Agora, e se seu namorado ou namorada possuísse esse poder? Quem você gostaria que ele se transformasse? Eric Borges. Se você transasse consigo mesmo, que posição você escolheria? Vaqueira invertida. Só porque você aprendeu esse nome essa semana. Nossa, difícil essa, né? Se eu acho que eu tenho a bunda bonita. Eu acho que eu tenho a bunda... Omelette Nights. Olha só, tem um e-mail aqui do Pedro. Pedro tem 23 anos, é de Volta Redonda, Rio de Janovski. Ele manda aqui, tem duas pessoas que tornaram o ato de ver filmes bem tortuoso na minha vida. Minha ex, que só curtia comédias, e o caso mais crônico, meu pai, que só curte filmes de ação. Eu gosto dele, não, este gosto dele fez com que eu tenha crescido lembrando mais das cenas de O Grande Dragão Branco, do Van Damme, do que de Rei Leão. Gostaria que vocês fizessem uma lista de 5 filmes mais bolados de ação, ou como fala-se aqui no Rio, tiro, porrada e bomba da história, pra ver se o coroa para de me encher o saco. Primeiro que não tem problema nenhum você crescer com a cena de O Grande Dragão Branco. Nossa, eu acho muito que constroem caráter, né? É, exato. Eu acho muito melhor você crescer, ter as cenas de Grande Dragão Branco na cabeça do que do Rei Leão. Exatamente. Todo mundo tem a cena do Rei Leão na cabeça. Poucas pessoas têm as cenas do Grande Dragão Branco na cabeça. Tiro, porrada e bomba. Branco, por exemplo, a vida, você sabe que a vida sempre vai jogar areia nos seus olhos. Mas aí você fecha os olhos, se concentra e você dá um tapa na cara da vida. Mas é isso mesmo. É o que é um ensinamento, né? E olha, e você tem que fazer aquela cara quando ele faz, que ele faz quando ele abre, abrir os olhos muito bem. Imagina o cara na rua, né? Tá, gente, cinco quando filmes. Quando você for pra entrevista de emprego, você tem que ficar assim, entendeu? Sempre alerta. Cinco filmes bolados de... Ó, bolados de ação. Vamos lá, vou falar um aqui. Rambo 2. Rambo 2 é foda pra caralho. Rambo 2 é foda. Rambo 2 é muito bom. Pô, eu gosto de MacGruber. É comédia, assim, mas já viu MacGruber? O filme baseado no... Do MacGyver? Na paródia do MacGyver. Ah, eu gosto desse. O MacGruber é muito engraçado. É um puta filme foda. É muito bom. Mas é de ação? É de ação. É de ação e tem sexo. Exterminador do Futuro 2. Aliás, podia entrar naquela nossa lista. Tem sexo com fantasmas. MacGruber? No MacGruber. É mesmo? É muito bom o MacGruber. Exterminador do Futuro 2. Pra mim, o melhor filme de foda, ação sinistro. De todos os tempos. Também é bom pra caralho. True Lies é foda e é boladaço. True Lies é bem legal. Vamos pegar algum... Pô, pega algum do Bruce Lee também, né? Pra juntar. Bruce Lee. Pô, aproveitando que o The Rage 2 vai passar em Sundance aí. The Rage, que é um filme de luta que tem um vilão de artes marciais mais sinistro desde o Bolo Yang, assim. Foda, muito bom. O primeiro The Rage. Me chamo Júlio, tenho 30 anos. Nos últimos meses, estava saindo com uma garota chamada Maria, que pra mim era a tampa da minha panela. Quem que fala assim? Tampa é da minha panela. Meio, né? Pra resumir, o que aconteceu? Dezembro passado, gente, chegou... De 32. Cala a boca. E com ele veio o silêncio de Maria. Ela simplesmente resolveu se isolar. Segundo ela, estava passando por uma depressão muito forte e precisava de um isolamento total. Eu respeitei. No último dia do ano passado, às vésperas do Réveillon, resolvi acessar o Facebook mais uma vez. E tava lá algo que eu não queria acreditar. Maria entrou num relacionamento sério com um fulano. Ela conheceu o cara em dezembro, se apaixonou por ele e mentiu pra mim o tempo todo. Eu não consigo esquecê-la mesmo assim. O que cada um de vocês quatro faria no meu lugar? Sabendo que pra mim, she's the one. Querido, muito simples. Você ficava com a Maria. Maria conheceu o X, se apaixonou pelo X e ficou com o X. Cara, ela não se apaixonou por você. Simples assim. Então, acho que você tem que tocar a vida. Outra, né? Procurar outra pessoa, porque ela está apaixonada pelo X e não por você. É aí nesse momento que é bom você ver filmes de Kung Fu e filmes do Jean-Claude Van Damme. Que você traz coisas pra vida inteira, entendeu? Supera a fossa, é isso, Hessel? Sim, supera por exemplo, a fossa. Tem um filme do Chow Yun-fat que chama Tiger on the Beat, que é incrível. Tem a cena final, é uma cena de ação com uma serra elétrica, o cara vai pra cima dele com a serra elétrica, e ele meio que chuta a serra, assim. E é ele com artes marciais do Chow Yun-fat contra uma serra elétrica. Eu acho que se ele assistisse esse filme, o final tem no YouTube, tá? Chama Tiger on the Beat. Começo de carreira. Tiger acho... on the Beat? Beat? É. Da beat, de batida? De batida. É, Tiger on the Beat. É. Ah, interessante. E eu acho que tem muita coisa a aprender, assim, desse filme. Agora tem um e-mail aqui que vai gerar uma polêmica. Esse é o Avalone. Ponto de interrogação. É um e-mail rapidinho, muito... Rapidinho. É um e-mail muito delicado, tá? Eu vou ler pra vocês. Esse é o melhor e-mail que o Omelette Nights já recebeu. Meu nome é Eduardo, tenho 25 anos, moro no Rio de Janeiro. Sou gay. Meu namorado não curte muito essas coisas. Do quê? De nerd. Tá. Okay. Mas certo dia me pegou ouvindo o podcast. Ok. E gostou. O problema é que... Ele gamou na voz de Marcelo Hessel. Ai, ai, ai. Que ele acha muito sexy. Mas ele viu Marcelo Hessel? Não que sei, ele viu as formas. Gamou na voz. As formas másculas de Marcelo Hessel. Tem mais, não acabou o e-mail. Opa, vai ficar bem que melhor. Que desastre que é o Marcelo Hessel. Esse e-mail vai ficar muito melhor. Como o nosso sexo já não estava muito bom, ai, agora ele só quer transar ouvindo o Omelette Nights. Ah. Para. Ô, João Kleber aí. Para. E já chegou ao ponto de baixar os podcasts e editar só as falas do resto. Nossa, vamos fazer... Pera. Mentira isso aí. Vamos fazer um... Não, impossível, isso é mentira. Tem mais. No começo eu dei uma ignorada, mas ele passou a usar fone de ouvido enquanto a gente transa. What? Falta de respeito. Achei falta de respeito. Não sei o que fazer, ele melhorou muito na cama, mas sinto que ele vê o corpinho do Hessel e não o meu. E aí? Olha, eu vou falar uma coisa sobre o corpinho do Hessel. Hoje eu tava trabalhando. Caraca. E o Hessel tá com uma camiseta... Eduardo, de 25 anos. Hessel tá com uma camiseta meio... Uma gola folgada. Meio esgarçada. Camiseta velha, né? Você não tem vergonha, não? O... Essa camiseta tá ótima, tá? Não tá ótima. É camiseta de nego que fica com aflição e começa a puxar a gola, sabe? Puxa a gola, vai ficando cada vez forró. Maior. Ela tá indo aqui, ela vai de um ombro a outro quase. E aí ele puxa aqui pra frente, então fica uma papada. Uhum. Só que hoje ele tava trabalhando, ele puxou pra trás. Então fechou aqui no pescoço e atrás com a papada ficou pra trás. É que eu tenho uma pequena corcunda. E aí ele tem uma corcovinha ali peluda. E aí eu quero... Pensa nisso na hora que estiver comendo o seu amante. A corcovinha peluda do Marcelo Reza. Eu tava ali trabalhando e vendo aquele ninho. Agora eu tô com vontade de parece um ninho. E com esse sol, nesse verão, é um pedaço que fica meio queimadinho. Então imagina é verdade, que tem um canteiro peludinho, tostadinho. Bronzeado. E que, além disso, é branco, porque eu não tomo sol. Então, essa é a imagem aí que tem que ficar com Nesse você. Nesse momento, o namorado de Eduardo foi a loucura, não é e mesmo? E outra coisa que aparece do Marcelo Hessel o tempo inteiro, o escritório inteiro conhece. Para. Como o cofrinho. Com a palma da mão, é o cofre, que também tem uma corcovinha peluda ali. É uma, olha, é uma beleza, viu? É uma, que coisa. Gente, eu tava procurando aqui um conto erótico gay pro Marcelo Hessel ler e deixar o Eduardo e seu parceiro felizes. E eu entrei num site que é sensacional, de contos eróticos, que tem o nome dos contos aqui, tá? Vocês vão me ajudar a escolher um. Tem aqui vários. Trepando com o sogrão, o dia em que dei muito, aproveitando a sorte, comido pelo tio, Deus grego. Caralho. Primeira paixão e decepção em Sampa, meu primo me comeu à força. Tem um que chama Deus grego? Tem. Lê um trecho desse, é, eu acho também. Que é nerd, né? É nerd, é. Mitologia. Percy Jackson. Vai lá. Vai, Hessel. Certo dia eu estava passeando pela orla marítima de Salvador quando avistei aquele gato. Olhos azuis. Azuis. É direito, peraí que apagou, né? Apagou aqui, ó. O bicho broxou essa hora agora. Os olhos azuis. Eu tava vendo lá e os azuis. Dá licença. Vai. Vou olha, vamos lá, de novo. Respeite o meu momento aqui. Faz direitinho agora. Certo dia, eu estava passeando pela orla marítima de Salvador quando avistei aquele gato. Olhos azuis, pele bronzeada, cabelos curtos negros, lábios carnudos vermelhos e pele... Oh, desculpa. Lábios carnudos vermelhos e muito másculo. Calma, você tá indo muito rápido, cara. É muito rápido. É o hiperdrive. É o hiperdrive do sexo. Vai. Ele estava fazendo Cooper de camisa regata azul, exibindo seu tórax musculoso. E de seu short branco apertado, delineando suas pernas grossas com pelos finos. Ó, tá errado o texto aqui, tá? Era... No copy desk. Era real... Edita essa. Era realmente um deus grego. Logo pensei que ele não ia me dar bola, mas resolvi investir. Afinal, não fico atrás. Sou branco, alto, cabelos e olhos castanhos, quase pretos e corpo com tudo em forma. Quando olhei para aquela imensidão azul, dei uma piscadinha. Esperei por um fora, mas para minha felicidade ele riu virando o rosto de lado, como se estivesse me convidando a correr junto com ele. Prontamente estava ao seu lado, não pensei duas vezes. Chamei-o a um barzinho para podermos conversar melhor e tomar um drink. É isso, no próximo podcast tem mais. No próximo olha, podcast parabéns. O resto vai ler a outra parte do conto. Parabéns. Nós vamos assim até nossa, acabar. Fiquei até suado, olha só. Ai, não! Omelete Nats. Hasta la vista, baby.